O Mundo Proibido. Las Vegas, 1945. Distribuição Network. Versão brasileira, VTI Rio. Ah, mãe, eu só cheguei há 6 segundos e você já está cozinhando? Bem, eu vou te mostrar uma coisa. Espera um minuto. Lá fora. Espera um minuto, ainda não. Acabei de fazer o seu jantar. É uma surpresa, tudo bem. Bem, fecha os olhos. Isso. Fecha, fecha. Tá pronto? Uhum. Tem certeza? Uhum. Então tá. Pra esquerda agora. Ah, tá frio aqui fora. Não é frio, nada. Até as galinhas. Cuidado com o degrau. Olha. Um, dois, três. Tá legal. Não olha, hein? Isso. Ok. Não. Pra cá. Olha, Frank, nós vamos muito longe, hein? Tá quase chegando, vem. Ah, querido, o jantar. Quase. O jantar está. Quase. Tá chegando, vem. Tá quase, agora. Abre! Ah, é tão. É bonita ou não é? Bonita? Hã? É linda! Eu sei, eu ganhei num jogo de pôquer na Itália. E aí? Mas dirija com cuidado. Tá legal. Aproveite. Claro. Mas tenha cuidado. Ah, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Tá pronta? Vamos dar uma volta? Não, não. Eu preciso terminar o jantar. Mãe, uma voltinha. Olha isso, mãe. Sem as mãos. Cuidado. Ah, você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? Cassino. Obrigado, senhor. Foi um prazer. Você tá gostando? Tô gostando. É. Eu sou bom nisso, mãe. Cuidado, hein? é ótimo. Estão jogando martelos! Metralhadoras no flanco! Anda! Ele vinha correndo muito com a moto, certo? A mãe estava atrás. Não lembra mais pude, de nada? Não, não me lembro. Não pude desviar. Só sei que ele veio correndo mesmo. Vamos levantar a isso. Opa. Ah, funciona. Meu aparelho funciona. Certo. Calma. Certo. Calma. Certo. Fique deitado. Fique deitado. Não! Estou com uma dor de cabeça. Mãe! Mãe! Você não sabe no que foi se meter, velho. Mas está muito longe de casa. É tão confuso. Onde ir? Onde ir? É. Mãe! Ah, não mexe. Que isso? Eles são desenhos. Animados? Não chegue muito perto, Doc. Não acredito no que fiz. Minha aparelhagem devia me mandar para o seu mundo, mas em vez disso, você está aqui. Este homem não é perigoso para ninguém. Quanto a nós, filho, podemos não ser reais para você por enquanto. Mas seremos. Você veio para um mundo todo novo. Você conseguiu uma coisa muito rara. Filho, você está num lugar chamado um mundo legal. Estranho. Estranho. Diga a... Mas quando se trata de fazer a viagem num corpo que nunca vi antes... meu Deus! Que coisa! Eu sinto muito por sua mãe. Você é um desenho. Não é de verdade. Somos de verdade, sim. A possibilidade da viagem entre os mundos é uma obsessão minha há muitos e muitos anos. Ei, Doc, espere. Este homem não é para você. Não é um problema da polícia. É um mistério da ciência. E um herói, além disso. Eu não sou nenhum herói. Ah, não tenha tanta certeza, amiguinho. Com esse buraco que abri ali, pode haver todo tipo de problema. Ah, eles me chamam de Doc Whiskers. Qual é o seu nome, filho? Sou Frank Harris. O que você fazia no seu mundo? Eu era soldado. Ah, você pode ser útil aqui quando eu me for. De onde é que você é? Las Vegas. Las Vegas, 1992. Amanhã sairemos daqui. Você é só um desenho, Holly. Mas sem você, eu nunca teria conseguido. Está fantástica esta noite, querida. Chegou a hora de vir para mim, Jay. Vem para mim. Faz pensar que eu falaria com o Fedelho igual a você. É que ele se apaixonou pela aquela gostosona. Qual é mesmo o nome dela, hein? É Holly. Você é muito criança pra pensar em moças, principalmente aquela moça. Olha aí. Aqui vai umas moedas pra você. Não vão gastar tudo, hein? Ei, pode cair fora. Cuidado! Odeio quando ela encontra com caras e não me diz. I light up like neon. Just a tiny section of your affection in my direction. Detetive Harris? Que prazer. Eu só estava ensaiando. Oi, Holly. Essa é uma cópia do vestido que a Marilyn Monroe usou em Adorável Pecador. Eu conheço aquele filme de cor. No final, a moça consegue tudo o que sempre quis. É verdade. É sim. Até vi a data dos direitos autorais nele. Há rumores, Holly, de que você recebeu uma visita de um humanoide no Clube Splash ontem à noite. Ah, foi só um descuido. Nada de especial. Acredita muito na lei e na ordem, não é? Vamos, vamos embora. Cai fora, cara. Nada, cai fora. Só tô fazendo meu trabalho. Frank, não vai. Vem cá. Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Quer saber? Eu já vi seu museuzinho de Las Vegas. E não me venha com sua conversa de Vegas Vini. Eu já ouvi e me cansou. Vegas Vini fez o aparelho. Passou para o lado de lá e se tornou dono do hotel Union Plaza. Vegas Vini é um conto de fadas, Wood. As mães desenham, cantam para os filhos desenham para fazê-los dormir. Pode ser tudo verdade. Você veio para cá. Então, por que ele não pode ter ido para lá? Ou, no caso, por que eu não posso? Podia me ajudar. Não vai haver nenhuma travessia enquanto eu estiver aqui. Eu tenho novidades para você. Eu não sou seu desenho comum. Eu vi as mulheres de verdade e o que elas têm no mundo de verdade. E eu quero! Não entende? Elas são reais. Elas têm poder. Quando elas tocam alguma coisa, elas sentem. E quando provam alguma coisa, elas sentem o mesmo gosto. E quando namoram um homem... Oh, ai, elas namoram de verdade. O que é que eu posso dizer, querida? Nesse caso, eu não posso ajudá-lo. Você não vê? É verdade. Para mim, já chega. Ah, é? Legal, não quer me ajudar? Então eu vou encontrar alguém que queira. Como aquele cartunista humanoide, Jack Tibbs. Ele tem andado muito por aqui. É, tem sim. O idiota acha que ele inventou este lugar. Do que você acha que eu estou falando, Holly? Eu teria cuidado. Daqui a pouco haverá dois de você. Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa, porque você deve ser mais esperta do que parece. Você está lidando com coisas aqui que estão bem além da sua imaginação. Agora fica de pernas cruzadas e esquece do mundo real. Obrigado por me ouvir. Fica frio, cara. Tô indo embora. O que vocês estão fazendo, hein? Para com isso, gente. Vai, vai. Pega essa bola e vai embora. Vai, vai. Sai, sai, sai. Vai, vai. Oi, Gay. Eu sou eu, Jennifer. Como assim? Eu tô aqui. Tá, te ligo de noite. Mundo Real, revistas em quadrinhos. Você já viu isso? Ok, muito obrigado, hein? Minha nossa, outro viciado. Meu Deus, é você. Você é Jack Gibbs, o criador do Mundo Legal. Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. Tem alguma ideia do tipo de inspiração que seu trabalho dá às pessoas? Não, não. Quer dizer, eu conheço pessoas, amigas minhas, que querem ser Hollywood quando crescerem. Sparks, os Goonies, todos eles. Cara, seu trabalho é crucial. Um alimento espiritual para as pessoas. Elas vivem disso. Raridades autografadas por Jack Gibbs na prisão. $140. Se meu patrão estivesse aqui, ele se jogaria no chão agora e te daria um certificado vitalício nesse lugar. Ele é meio maluco. Escuta, assina isso aqui pra ele. Obrigada. Claro. Valeu. Vai em frente. Legal, obrigado. Então, tá morando aqui de novo? Eu acabei de voltar. Bom, quando a loja fechar, eu vou num local logo ali embaixo pra tomar café. Eles leem poesia e fazem jazz, sabe? O problema é que, como eu contei pra você, você sabe, eu acabo de voltar pra cidade e, como eu disse, eu ainda não pus os meus pés no chão, sabe? Mas é muita gentileza sua me convidar. Tá, claro. Ei, Gibbs, por que não escreve sobre o cara que você matou? Sabe, aquele cara que você encontrou na cama com a sua mulher. Então, quanto eu devo? Por conta da casa. Não, obrigado. Quem sabe uma outra hora, né? Obrigado. Quem é você? Quem sou eu? Sim, quem é você? Eu sou... sou Jack Gibbs. Verdade, eu não tinha notado. Muito prazer, Jack, prazer. De nada. Obrigado. Tchau. Ei, olho de gato. Vai pagar por isso? Jack. Meu Deus, parece ser muito divertido. Vai nessa. Embaixo, diversão. Tá a fim de falar? Eu só preciso de um 4 e ganharei. Ops, olho de cobra, você perdeu. Mas eu ganhei, olha aqui só. Você perdeu, pague. Não, mon chéri, sempre podemos fazer algumas trocas. Escute aqui, saco de pulgas, pague. Senão eu vou te virar do avesso. Slash? É você? Toque aqui, companheiro. Se afasta de mim. Se afasta de mim. Você perdeu, cara. É por isso que você está aqui. Quero seu cabelo e seu pescoço. Eu podia apertá-lo. Me deixa ver sua orelha. A doçura, não seja tímido. Ele me ama, não me ama. Ele me ama, não me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sejam bonzinhos. Bonzinho. Olá, Holly. Você nunca deixa de me surpreender. Como seu cabelo está fabuloso hoje. Nossa, ela bebe um bocado. Ei, ei, ei, que tal guardar um pouco pra mim, por favor? Holly. Holly quer dar uma olhadinha em você. Venha, vamos. Vai, querido, ela espera. Um pouco mais perto, deixa que ela o veja. Bem-vindo ao meu mundo, grande homem. Estou sonhando. Ou eu estou sonhando com você. Ou você está sonhando comigo. Eu desenhei você. Eu a fiz. Talvez eu possa apagar você. Não iria me apagar. Tem muita sede do que eu tenho. Não, eu tô tentando parar. Já que é um sonho, libere suas fantasias, Jack. Você é tão real. Você é uma coisa de louco. Você podia ajudar a pentear meu cabelo. Ai, meu Deus, eu vou enlouquecer. Agora você tem calminho. Aqueles malvados não julgaram honestamente. Quero que você rasgue a cara deles até que a mãe deles não os reconheça, entendeu? Por favor. Tenho novidades pra você, querido. Sou feita de tinta. Mas não sou sonho. Ai! Ah, por que você fez isso? Porque gosto de você. Esse sonho é com o preto. Não é? Os Poppers! Vamos embora! Por quê? Vem! Vem! Anda! Gosta disso? Gosto. Claro que gosta. É sua ideia de paraíso, não é? É. É surpreendente, incrível. Thank you. Não é meio tarde para uma moça andar na rua? Eu tenho umas perguntinhas para você, moça. Ah, por favor, policial, deixa para lá. Eu tô tão cansada. Dizem que você tem uma queda por humanoides. É, eu tenho uma queda por humanoides. E o que que tem isso, valentão? Você não sabe como isso é difícil para mim. Tá atrasado. Ah, você tá me matando. Por que é bonito assim? Que foi? Você não me parece bem. É a Holly. Ela está no cio de novo. Com aquele humanoide de ontem? Ah, não se preocupe com isso. Eu me preocupo, sim. Você sabe que eu... Te peguei. Vamos, vamos. Onde é que você quer ir? No cinema? No jantar? O juízo final está próximo. O Armagedon vem aí. O castigo vem a galope. Ei, chefe! Precisamos ir. Mil perdões. O informante me disse que ele está aqui de novo. Holly e os Goons o pegaram. Ele não está vindo só num sonho. Talvez seja a hora de procurarmos em outras avenidas. Tá certo, vamos lá então. É, eu sei. Toma cuidado, Frank. Ih, eu acho que ela gostou de você. É, mas fatos são fatos. Ela é um desenho e eu não. É, eu sei, mas eu já te contei sobre a época em que eu andei com a namoradeira dos peitos mais volumosos e maravilhosos do mundo. Já. Yeah. Pra onde, chefão? Pro clube. Tá certo. Tudo bem? Chico? Chico, é você? Eu não sou Chico e também não sou humanoide. Ele está comigo. Desculpe, gata. O humanoide não entra. Ele também está. Não podemos deixar os vizinhos nos intimidar, não é? Parado, cretino. Polícia do mundo legal. Tirado da parede. Tire as suas mãos de mim. Onde estão seus motos, Harris? Você aí, quieta. Quem é você? Quem é você? Eu não te criei. Não é esse, Sherlock. O que você faz com isso, hein, Dibs? Eu sou um cartunista e desenhei tudo isso. Eu tenho visões. Eu traduzo tudo isso. Você não faz nada, cara. Este lugar existe com ou sem você. Você acredita em mim? Eu não sou uma das suas criações. Você não é bonito bastante. Essa é boa. Anda, senta. Caneta tinteiro comum, certo? É. Errado. Por aqui. Senta. Por aqui. Isso aqui é uma bobagem. Tá com sede, Nails? Entendeu? Deve-se ter muito cuidado com isso. Não, não entendo. É claro que não entende, porque é um idiota. Mas você está aqui, Jack. E por aqui tudo funciona, exceto uma coisa. E o que é? O que é? Humanoides não fazem sexo com desenhos, certo? Humanoides não fazem sexo com desenhos. É a lei mais antiga do mundo legal. Eu nunca tive que fazer cumpri-la. Mas se infringi-la, eu bato em você e faço fazer xixi como uma boneca. Jack, você acha que ela tem uma queda por você, né? É adorável. Mas não se gabe. Ela é um desperdício de tinta. Ah, é? A verdade é que ela anda atrás de mim e de qualquer outro humanoide que passa por aqui e que ninguém ainda foi louco bastante para se envolver com ela. Mantenha o seu lápis no bolso. Entendeu isso? Tá. Vou me lembrar, policial. Pode ir agora. Onde foi que você fez esse penteado? Cai fora. Muito bem, acabou a festa. Famoso, você não é covarde, Harry. Você agiu bem. Foi sexy. É o homem da lei. Em carne e osso. Não me lembre. Como posso evitar? O que você está fazendo? Está me deixando confuso. Querido, você está tão tenso. É a Holly de novo, não é? É, senhorita Holly não é fácil. Ela é... O que você ouviu? Você sabe que eu não ouço aquela perua espalhafatosa. Não, não. Por favor. Por que não? Porque nunca poderíamos ir até o fim, Lonette. Você sabe, é frustrante. Eu sou como uma tomada sem o soquete, entende? Frank. O quê? Você já foi até o fim no mundo real? Já pensou em voltar lá quando puder? Não. De jeito nenhum. Querida, você e eu... Eu não posso ter isso no mundo real. Eu não consigo viver sem você. Eu não posso viver sem você, você sabe. O que eu vou fazer? Mas então... Nós vamos ter que fingir, não acha? O chefe! Eu já ouvi, Nails. Ah, meu Deus, chefe! Eu não faria isso! Chefe! Eu já contei aquela história! Cala a boca, Nails. Jack, vem aqui, neném. Não. Não. Ah, não. Não. Não. Não! Aqui estamos nós, a casa da Holly. Acha que ela vai nos deixar entrar? Esqueça, aqui só pode entrar com convite. Que porta temperamental, né? É. Falta muito, Neil. Quanto falta? Ah, eu diria que falta metade para subir. Ou para descer. Falou. Droga, eu detesto a altura. Neil, isso não é hora de ficar resfriado, hein? Não é resfriado não, chefinho. Eu sou alérgico a nuvens. Você é o quê? Chefe! Nem pense nisso. Isso foi esmagadoramente bom. Esmagadoramente. É. Não deixa ninguém sair por essa porta, tá? Pois é. Ninguém vai passar, não, chefe. Olá, Harris. Bem-vindo à festa. E a festa é muito bonita. E obrigado por me receber. Eu deveria saber que um inútil como você estaria envolvido nisso, Sparks. Nisso o quê, Harris? Eu descobri que se você procurar encrenca, você acha. Qual o problema? Seu malcriado. Onde é que está o humanoide? É o único humanoide aqui, Harris. Último aviso. Esqueça o humanoide ou feche o seu negócio permanentemente. Tenha uma noite maravilhosa. Você só sabe me ameaçar. Por que não me dá alguma coisa boa? E que tal o meu pé? Você entra aqui e fica apontando essa arma como se fosse grande coisa. E todo esse tempo você pode ir para o mundo real. Mas você não tem coragem. Você não tem o que é preciso para ser real. No meu entender, você é um fraco. Você pode ter razão, Holly. Contente-se com as cartas que lhe deram. Tá ficando sério, Nails. Precisamos encontrar Jack Gibbs. Vai nessa! Vai! Vai nessa, Jack. É melhor que tenha a hora marcada. Ele tem, mas vocês não. Mas a Holly disse que poderíamos olhar. Olhar o quê? Pode subir. Oi, Jack. Eu estava te esperando. Gosta de olhar para mim. Não gosta, Jack? Escuta aqui, Holly. Aquele policial, o Harris, ele disse que... Não podemos ir além disso, Holly. Ah, eu te desejo tanto, Jack. Vai seguir as regras ou vai seguir seus instintos? Vou. Mas a Holly disse que podíamos olhar. Eu já volto. Thank you. você achou? Não foi o que eu esperava. Você vai entrar lá e fazer um agrado a Lonette, chefe? É, por que não? Na verdade, ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Ah, eu podia fazer serão com o Dibs, chefe. Eu sou incansável. Esqueça. Os goons não podem tocá-lo. E nós já ficamos em frangalhos indo atrás dele, lembra? O que eu devo fazer? Põe a escuta nos telefones. Mantenha contato com nossos informantes. Alguém pode reconhecê-lo. E se isso acontecer, você me liga. Ou para Lonette. Ou minha casa, sei lá. Mas não quero que faça nada sem mim. Já comigo, chefe. Certo. Eu vivo para ser filho. Já o ouvi nas primeiras 10 vezes. Por favor, me desculpe. Eu chego um pouco mais perto, gata, dá um beijinho. Como falar, não precisa cuspir. Sai fora. Vida difícil? Igual às outras. É. Mas por que você quer trabalhar aqui? Essa espelunca tinha mais o que fechar. O quê? É um meio de vida. Até os vizinhos precisam comer. Por que você não põe as mãos em volta dos meus ombros? Foi um dia difícil. Oh. Ah! Ai! Fala! Escute aqui, seu tira de meia tigela. Tibbs e Holly acabaram de transar. Estão prestes a fazer uma viagem prevista para o outro lado. Ai, a Holly! Cacilda! Os problemas que aquela sirigata pode provocar não têm fim. Ela pode estragar a matriz Intermundos inteira se bobear. Estou pouco ligando. É só prendê-la. E é melhor chamar o Frank. Ai, meu Deus, eu não consigo mais aguentar isso. Eu acho que eu vou morrer. Ai, cadê o Frank? Cadê o Frank? Ai, Frank! Frank! Frank! E aí, Neis, o que é? Como é que é? Tá se dando bem aí, chefe? É, eu tô me divertindo, sim. Estamos nos divertindo. Neis, deixa a gente em paz. Adoro as suas orelhas. Anda, Neis, qual é o problema? Ah, o quê? Problema? Que isso? Tem problema nenhum, não, chefe. Que isso? Eu só tava marcando pontos. Sabe como é que é? É, tem certeza? Tudo bem. Tá legal, Neis. Mm-hmm. Incrível. É. Holly, por que precisamos voltar? Está tão bom aqui. Ah, Jack, somos humanoides. E humanoides não podem desenhar aqui. Eu quero fazer de tudo. E juntos, juntos, ninguém vai nos deter. Ai, sabe de uma coisa que eu preciso fazer? O quê? Preciso dizer adeus aos garotos. Tudo bem. Eles vão ficar perdidos sem mim. Ah, eu entendo. Eu sei que entende. Ah, Jack. Olha, eu já estou com saudades. Eu sei. Eu volto. Volte depressa, tá? Tá. Tchau. Tchau. Meu Deus! Você não fez isso! Isso é horrível, isso é horrível. Parece uma hippie do ginásio. Faz amor. Isso mesmo. Eu consegui. Alto, alto, alto, alto. Alto aí. Alto, em nome da lei. Eu disse alto. Tudo bem, Nails? Como vê? Houve mudança. Ai, ai, ai. Você é uma ameaça biomórfica. Eu te proíbo de dar um passo fora do mundo legal. Uma mancha de tinta de oito pernas. Com quem pensa que está falando? Sou real. Você transou com um humanoide. Você não sabe o que é. Escreve o que eu estou te dizendo, garota. Se sair daqui, vai arranjar uma encrenca danada para vocês dois, hein? Eu vou embora, ponta de lápis. Você vai tentar me impedir? Faz isso não, hein? Faz isso não! Ah, isso é tão lindo! É tão mal! Ai, meu Deus do céu, isso deve doer demais! Ai, uma caneta! Uma caneta! Me põe na caneta, pelo amor de Deus! Ai, ai, ai! Me joga na parede, me bate, me chama de lagartixa! Ai! Jack, chegou a hora de partir. Vamos embora. Holly. Vamos. Holly. Vamos embora. Me abraça forte. Segura firme. Jack? Adoro isso aqui. Eu vou trocar de roupa. Mãe, ele pode estar com problemas. Precisamos ajudar. Por favor, venha. Isso não é da nossa conta. É da nossa conta, sim. Ele é nosso vizinho. Vem. Eu sou tão linda. Adorei. Oi. Oi. Oi. Oi. Esta sou eu. Sou eu. Isabel e Jennifer Malley, esta é... essa é Holly. Oi. Holly, minha amiga. Oi. Este é o Jack. A Holly, ela é... é de outra cidade. Bem, a gente não queria incomodar. Tivemos medo que você tivesse se machucado. Ah, não, não, não, não. Obrigado por perguntar. Ah, bom, Jack. Obrigado. É bom ter vizinhas como vocês. São atenciosas. Eu sou real. É, com certeza, querida. Eu sou real. Tchau, hein? Tchau. Ela é realmente muito vulgar, né? Ah, sei lá, eu acho ela bonita pra caramba, engraçada. Eu tenho uma sensação louca de que eu conheço aquela mulher de algum lugar. O que houve, sua mancha de tinta? É, ele foi prender um humanoide e virou tinta. Aquele Dibs desgraçado. Foi Hollywood. Holly é um desenho. Não é mais. Ela transou com o idiota do Dibs. Ela se transformou. E aí, agora você pode me pagar mais fritas, ô maluco? O mundo legal nunca mais vai ver uma tempestade tão horrível quanto essa. Ai, ai, ai, tantos homens. Que são de verdade. Que cheiro. Holly, você está comigo, lembra? Você não pode sair por aí cheirando as pessoas. Tá, Jack. Tá. Oi. Então, vai beber o quê? Ah, qualquer coisa. Eles têm 95 coisas diferentes aqui. Bom, 95? Uhum. Eu quero um de cada. Holly, eu acho legal a diversão e tudo mais, mas tem que ir devagar. Por que eu iria devagar? Eu vou ter tudo o que eu sempre quis. Acha que algum homem diria não pra Holly? De jeito nenhum, cara. Os homens preferem as loiras. Muito obrigado a todos. É um prazer que tenham gostado da música. Vamos fazer amor. Espera aí. Ela está comigo, hein? Ela está com a gente. Cai fora. Ah, Brian, por favor. If you roar like a lion, I could coo like a dove. If your soul begin by and baby, let's make love. No, don't turn TV on. Instead, just turn us on. Quando seu parceiro vira tinta, você resolve. Ele era meu parceiro, então eu resolvo. Pois nessa eu não entro. Mas um homem precisa fazer o que tem que fazer. não pode pensar em mim nem um minutinho, Frank. Quer dizer, como é que eu fico nisso? Por que está assim? Oh, eu estou zangada porque você fala de fazer a travessia e nem mesmo se preocupa em saber como é que eu me sinto. Eu me preocupo como você se sente, Lon. Eu quero saber. Abandonada! Você acha que eu quero voltar lá? Acha que eu quero voltar lá? E por que você não iria querer voltar? É real pra você, não é? Deixe-me contar uma coisa sobre o outro lado, Lon. Lá tudo dói, é horrível, tem muita solidão, é uma verdadeira guerra. Eles têm 8 milhões de maneiras pra você morrer e todas elas são permanentes. Pra mim, isso aqui é real. Isso é o real. E se eu quiser ficar com você, eu preciso voltar. Porque se Jack Gibbs e Hollywood estiverem atrás do que acha que estão, não vai mais haver aqui ou lá. Entendeu, Lonnie? Aqui já era. Então vá logo. Ei, ei, ei. Eu vou voltar. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa muito, muito errada. Ah, para com isso. O que foi? Olha, eu estava lá em cima. Eu estava tirando o melhor daqueles homens. E aí, sem mais nem menos, virei desenho de novo. Quer dizer... Olha, mãe, sem as mãos. Não, não. Ah, que isso? Eu não faria isso. Olha só. Boa sorte, Frank. Ah, por favor, me deixa pensar. Eu preciso. Legal. Muito legal. Para você deve ser muito difícil dirigir e pensar ao mesmo tempo, não é? O aparelho do poder. É o quê? O aparelho podia me curar. Vegas vinha e pôs o aparelho no alto do cassino. Ela tá maluca. Ficou maluca. Não diga que estou maluca. Eu já estou cheia da sua presunção. E você pensava que tinha me criado. Está pensando como o desenho Holly. Não existe aparelho do poder. Tem que ter um aparelho do poder. E eu quero encontrá-lo agora mesmo. Não vai procurar, não. Tá bom? É. Não vamos lá. Não vamos, não. Você é um cara legal, Jack. Não me aborreça. Ah, é? O que você está fazendo agora, Holly? Hein? Droga! Mundo Legal. Obrigado. O que faz aqui, Harris? Eu vim para levar você e a Holly de volta. O que vai fazer? Atirar em mim? Por que você não atira em mim, droga? Atira, Harris! Não me provoque! Não me provoque! Você não ia aceitar um bom conselho, ia? Não, Jack. Tinha que ouvir os seus desejos. Eu cansei de você. Já cansei de você, porcaria! Já se cansou de mim? Já se cansou de mim, seu porcaria! Você traiu a todos nós por causa de uma salafrária e agora se cansou de mim? Onde está ela? O que é que está acontecendo? Tenho novidades para você. Está acontecendo com ela também. Jack! Jack, dessa vez eu vi. Jack, eu vi, eu juro. Eu vi aquele negócio, atingiu a sua casa de novo. Lembra de quando eu vim aqui antes? Eu não estava imaginando coisas não, Jack. Muito bem, Jack. É outro amigo de fora da cidade? É. O que houve com essa roupa? O que está se passando entre esse cara e eu é meio complexo. Eu posso explicar numa outra hora. Ah, tá bom. Olha aqui, nós não temos mais tempo para bobagens. Onde eu encontro a Holly? Escuta, ela foi ao Union Plaza. Está atrás do aparelho. Ela foi se encontrar com o tal de Vegas Vini, mas ela pegou o meu carro, então... Tem o carro da minha mãe. Vamos, moça. Estamos tentando proteger o equilíbrio de todo o universo conhecido aqui. Eu acho que a minha mãe não vai ficar muito zangada se a gente pegar o carro, né? Senhorita? Senhorita? Eu posso ajudar? Estou procurando o Vegas Vini. Olha, me desculpe, mas não tem nenhum Vegas Vini aqui. Ele é o dono daqui. Eu não vi nenhum Vegas Vini aqui, senhorita. Conhece Vegas Vini? Não, sinto muito. Conhece Vegas Vini? Conhece Vegas Vini? Vegas Vini é uma história baseada num homem de verdade, esse Doc que eu conheci. Quando eu fui para lá, uns 15 anos atrás. O Mundo Legal é real? Legal! Ele e eu, nós mapeamos o túnel, a passagem entre os dois mundos. Vimos como é fácil alguém romper esse equilíbrio e destruir os dois universos. Destruir o universo? Saia daqui. Quando tiver algum dinheiro para gastar, será um prazer recebê-la, doçura. Até lá, precisa ficar fora. Não, não. Não. Letreirinho bonito aquele ali, né, moça? É. Aquele aparelho no centro é bem brilhante. Ué, você tá meio triste, moça. Não teve sorte no jogo? Digamos que hoje não foi meu dia. Ah, não se preocupe. Meu Deus. Nunca pensei que veria isso acontecer. Moça, o que está procurando não vai conseguir achar aqui. É melhor ir embora. Como sabia o que eu estava procurando? Você sabe o que eu sou, não é? Sabe de onde eu venho? Ah! Oh, meu Deus! Velhinho, eu não vou embora até descobrir como você sabe tanto. Fale! Fale! Não está me contando tudo o que sabe! Você... É um desenho! No mundo legal, eles me conheciam como Whiskers, Dr. Vincent Whiskers. Você tocou no aparelho? Claro que toquei, mas não consegui segurar. Ninguém consegue. Então está lá em cima. E é de verdade. E vai me fazer ser real. Lá pra cima você vai, mas não vai lhe fazer nenhum bem. Só porque você não foi homem o bastante para segurar. Eu preciso da força daquele aparelho. Eu vou subir lá. Aquela força não pertence a você. Não me importa. Eu quero. Eu quero. Me solta. Fale. Desista. Vai. Fale. Me solta. Lá está. Normal ela, né? Escuta aqui, seu anãozinho. Ninguém vai me impedir. Harry, ajude. Precisa deter aquela moça. Se ela mexer nele, pode ser o fim de tudo. Doc! Meu Deus do céu! Espera, espera, espera. Não pode ser! De você para eu tenho que segurar meu amigo, essa mulher. Por favor, esse é meu departamento. Deixa! Peraí. Deixa! Espera, Jack! Harry, eu não larga. Vou feri-la. Me ajuda, cara. Sua vadia louca! Oi, Holly. Adivinha só, você acabou. Sabia, doçura? Você fica bem, carne e osso. Eu tô quase com pena de mandar você de volta, mas você vai voltar. Tá novinho. Onde pensa que está indo? Acabou. O que você vai fazer? Pular? Desce daí. Que droga, o que é? Você tem tinta no cérebro? Desce daí, não me aborrece. Anda, Wood. Não me aborrece, Wood. Se você for lá pra cima, acaba com a gente. Eu não tô brincando, hein? Não tem nada lá em cima. Vamos pra casa. Para com isso. Desce. Desce. Wood. Não. Harris. O quê? Harris, socorro. Socorro. Socorro! Segure-se. Eu devia fazer um favor ao mundo e jogá-la lá embaixo. Calma. Fique calma aí. Isso. Calma. Espera. Tô indo. Nós vamos pra casa. Muito bem. Cuidado agora. Agora. Vem. Sua chance de fazer o que é certo. Agora é com você. Tá bom. Tá bom. Desta vez eu vou fazer alguma coisa certa. Ele está cumprindo seu destino. Está se transformando num herói. Thank you. O aparelho. Cabe a mim levar o aparelho de volta. Peguei! A dor é insuportável! Outra cara. O mundo só tem mais uma chance. Cabe a mim levar o aparelho de volta e tapar o buraco. Seus demônios! Deixa-me impedir! Ai, eu detesto ser engarrafado assim. Chefe! Chefe! Espera aí! Espera aí! Sinta o ar, Jack. Vamos ficar. Gosto daqui, Jack. Vem cá. Me dá o aparelho, Jack. Você me ama, não ama? Sim, eu te amo. Então me ajude. Me dá o aparelho. Tá legal, doçura. Muito bom, muito bom. Seus porcões. Trapaça, pensando melhor. Preciso fazer o que é certo e devolver o aparelho andando. Morto? Não tenho certeza. Mas eu acho que não. Olha, talvez o aparelho os tenha protegido. O poder dele está além da nossa compreensão. Que pena que ele não conseguiu. Ah, eu tenho que levá-lo de volta comigo. Tem uma moça legal lá. Ela merece vê-lo vivo ou morto. Tá legal, Doc. Faça acontecer. Nossa. Eu sinto muito. Oh, Frank, querido, não, por favor. Não, por favor, você não pode me deixar. Oh, não. Quem matou a Nails? Ele foi empurrado de um prédio. Quem empurrou ele? Hollywood. Hollywood? Aquela desgraçada. Nails, ela era um desenho quando matou? Era! E daí? E daí? E daí? Bom, sabe o que acontece com os humanoides que transitam no mundo legal, Nails? Quando eles são mortos por um desenho, eles se transformam em desenhos. Que legal! E a belisca? Meu Deus! Nails, ele está vivo! Está lindo também. Tuba, tuba, da gata, o que você acha? Oh, você é um herói, Harris. Você salvou o mundo. Então, o que você está esperando? Vem me pegar. Frankie, eu quero saber. Então, você fez sexo quando voltou ao mundo real? Me conta. Você fez sexo enquanto era real? Você pensa em voltar para lá, se puder? Agora eu não tenho nenhum motivo. Ô, chefe, a gente tem que ir embora, ó. Sai já daqui! Foi mal, já tô indo. Peraí. Ai, eu tô tão feliz. Tô muito feliz. Pois é, Frank. Agora nós vamos ter que parar de fingir. Não acha? Oba, oba. Tenham uma boa vida! Que paisagem bonita! Vamos ver? Podemos colocar a casa aqui, o estúdio aqui, é claro que ainda vou desenhar. Vamos criar os filhos aqui. Vou combater o crime aqui. Ah, vamos ser felizes de delirar, doçura. Seu porrão. Seduction was you, but I listened. It's a cool world.